sobre falar sobre. sai debaixo das pedras e vai descola a memória, flutua no vai, deixa-te ficar. Há sempre um perigo. Sai debaixo das pedras e vai, vai, vai mais longe, mais fundo. Não mudes de assunto só porque é mais fácil. Sai, vai mais longe, vai, vai ao fundo do fundo. Não mudes de assunto, há sempre um perigo. É mais leve, pode ser isso que me chama. Não sei resistir, nem sei também pensar se devia. Sai, vai mais longe, vai, vai ao fundo do fundo. Não mudes de assunto, há sempre um perigo. Canal 2. pensar em ti, assim no ódio como no amor. Cá te espero, seja onde for, assim eu quero, como que te ter, desmembrar e guardar até morrer, assim a vida, uma viagem, espera por nós, meu amor. Eu sei que tu e eu vamos partir, largo tudo e vou até ao fim. Eu sei que tu jamais me irás trair. Eu sei, assim na terra como no céu, cá estou eu a pensar em ti. Assim na caixa da magia faz de conta, será que voltamos ao paraíso, nosso tempo, um novo mundo, terra por descobrir, pintará nosso destino. Dá-me tua guarida nesta noite imensa que é a vida. Eu sei que tu e eu vamos partir, largo tudo e vou até ao fim. Eu sei que tu jamais me irás trair. Eu sei que sou, eu sei que sou. Salta-me à vista

cidade, mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Foi sempre moda, pois até já é cantado por gente da alta roda. Até mesmo a estrangeirada, seja em Lisboa ou no outro lado, não pergunta por mais nada, só quer sardinhas e fado. Nos meus tempos de fadista, fado do ladrão, gemiam guitarras num beco bairrista que até nos chegavam ao coração. Era cantado nas hortas, fado do ladrão. Mas hoje em vaidoso transpôs as portas do mais requintado e rico salão. Todo o tempo a fidalguia dava só luxo e idoso era de passar na moraria as noites com a severa. Ouvi dizer mal não posso do lindo fado que o povo fez, pois quem diz mal do que é nosso não é um bom português. Nos meus tempos de fadista, fado geniam guitarras num beco bairrista que até nos chegavam ao coração. Era cantado nas hortas, fado do ladrão. Mas hoje vaidoso transpôs as portas do mais requintado e rico salão. Meus tempos de fadista, fado do ladrão, gemiam guitarras num beco bairrista que até nos chegavam ao coração. Era cantado nas hortas, fado do ladrão. Mas hoje vai do outro transpôs as portas do mais requintado e rico salão. Canal 2. Mulher do povo, mulher que já perdido, sem saber por onde vou. Realidades sonhadas são saudades do reinado que depressa se passou. Embarquei para a quimera, a ilusão de me encontrar. Porto empedrado, não sei por onde aportar. Fiz o sonho nostalgia, do desespero canção, e venho à vida gritar. Grito de fé e saudade, não te cales um momento, não aceites piedade. Mostra a dor que todos sentem quando a vida nos dá sonhos e nos nega a liberdade. Gritei comigo o meu fado, vou dar aos olhos que choram primaveras de um passado. Guitarras, gritei, gritei, que o grito faz longe, seja grito em qualquer lado. Com o canal 2. Meu amor, se há despedida deste que muito te quer, houver pranto em teu olhar, também podia chorar. No momento da partida, acho que há outra mulher, também podia chorar. O lenço que tu levares para guardares com cautela o sentir dos olhos teus, pois de nele enxugares também as lágrimas dela, diz-me com meu adeus. Depois de nele enxugares também as lágrimas dela, diz-me com meu adeus. Faz por ela o que puderes, beija por mim confiante, calma-se o meu desgosto, porque os beijos que lhe deres, apesar de eu estar distante, devo senti-los no rosto. Porque os beijos que lhe deres, apesar de eu estar distante, devo senti-los no rosto. Nessa hora em que há minutos de fé, junto à dor que a alma tem, ao veres o seu sofrimento, se lhe perguntares quem é, saberás que é minha mãe. Ao veres o seu sofrimento, Nasci de raça cigana, é morena a minha pele, é no chão a minha cama, os meus lençóis são papel. É que falo porque gosto do cantor em serviço, e ilumina-se o meu rosto quando ouço o fado corrido. Sou ciganito, mas acho bonito ouvir o fado a trinar. Sou ciganito, mas acho bonito, gosto bem de o cantar. Sou ciganito, mas acho bonito o jeitinho que ele tem. Sou ciganito, mas acho bonito e canto o fado tão bem. Sou um menino da rua, como me chamam também. Sou um menino mais lua, já conheço muito bem. Tenho fidalgos amigos, fadistas por companheiro. Gosto dos fados antigos, que ainda são os primeiros. Sou ciganito, mas acho bonito ouvir o fado a trinar. Sou ciganito, mas acho bonito e gosto bem de o cantar. Sou ciganito, mas acho bonito o jeito tenho o que ele tem. Sou ciganito, mas acho bonito e canto o fado tão bem. Sou ciganito, mas acho bonito o jeitinho que ele tem. Sou ciganito, mas acho bonito e canto o fado tão bem. Canal 2 da Antena Web. Perguntam-me pelo fado, eu conheci. Era um ébrio, era um vadio que andava na moraria. Talvez ainda mais magro que um cão galgo, a dizer que era fidalgo por andar com a fidalguia. O pai era um enjeitado que até andou embarcado nas caravelas do Gama. Malandrejado e sujo, mais gingão do que o marujo dos velhos becos de Alfama. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei, mas sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Perguntam-me por ele, eu conheci num perfeito desvario, sempre amigo da balbúrdia. Entrava na moirama a horas mortas e a abrir as meias portas era o rei daquela estúrdia. Foi às esperas de gado, foi cavaleiro afamado, era o delírio do entrudo. Naquela vida agitada, ele que veio do nada, não sendo nada, era tudo. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei, mas sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Sei, mas sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Se eu sabia o que era o fado, eu disse que não sabia. E ficaste admirado, sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora, disse-te que não sabia. Mas vou-te dizer agora. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Na moraria cantam o fia, choram guitarras. Amor sim, se vende, amor espetado. E tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Se queres ser o meu senhor, e ter-me sempre a teu lado. Canção que é meu castigo, insisto para me prender. O fado é tudo o que eu digo e quero, nem sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Na moraria, canto refia, choram guitarras.